chapa no meu som. Curte, saca, evolução. Trabalhando a seis verão pra ser mais que campeão. Sou pedrada, fala João. Eu calei os falastrão. Eu minha fé, dedicação pra cantar pra multidão. Multidões, gerações, corações das nações. Frustra todas as regiões, vida em todas as minhas canções. Minha vitória, meu fato, minha colheita, meu ato. Os meus olhos, meu tato, meu legado, meu taco. Minha pistola, meu mic, meu estádio, planeta. Minha vida, uma história, meu poder na caneta. Eu sou um mito, mortal e infinito. No canto eu te explico, por que eu sou um mito. Do que eu acredito, por que eu acredito. Sou eu e não imito, eu crio e não limito. O flow que vem, ideia que vai, do topo que chega, do topo que cai. A lenda que sai, levanta geral, faz sola do pé, sobre os degrau. Nego onde andei, foi sem placa, parei. Nega onde andei, foi sem placa, parei. Os pequecão, pare, a marca enfrentarei. É só sem compare, é treva com pare. Nego onde andei, foi sem placa, parei. Nega onde andei, foi sem placa, parei. Os pequecão, pare, a marca enfrentarei. É só sem compare, é treva com pare. Cês verão, maluco. Não é pra qualquer um, não. Tudo contra, vacina a favor. Só os poucos amigos e Deus. Mas aí, ó, mais vitorioso que vale. Sei que tem tudo na mão, porque Deus é maior, tá ligado? Então vamos lá, flow! Curte chapa no meu som, curte, saca, evolução. Trabalhando a seis verão, pra ser mais que campeão. Sou pedrada, fala João, eu calei os falastrão. Eu minha fé, dedicação, pra cantar pra multidão. Multidões, gerações, corações das nações. Luz pra todas as regiões, vida em todas as minhas canções. Minha vitória, meu fato, minha colheita, meu ato. Os meus olhos, meu tato, meu legado, meu taco. Minha pistola, meu mic, meu estádio, planeta. Minha vida, uma história, meu poder na caneta. Eu sou um mito, mortal e infinito. No canto eu te explico, por que eu sou um mito. No que eu acredito, por que eu acredito. Sou eu e não imito, eu crio e não limito. O flow que vem, ideia que vai, o topo que chega, o topo que cai. A lenda que sai, levanta geral, faz sola no pé, subiu os degrau. Sem placa, pare. Os pequecão, pare. Amargo enfrentarei. É só sem compare. É treva, compare.